cantar, vamos cantar, pois Jesus Cristo mora em nossos corações. Vamos cantar, o hino de adoração. Vamos cantar, pois Jesus Cristo mora em nossos corações. O crente canta porque tem luz, fica contente todo que aceita Jesus. Vamos cantar, na presença do Senhor nos alegrar. O crente canta porque tem luz, fica contente todo que aceita Jesus. Vamos cantar, na presença do Senhor nos alegrar.